mais peça nunca mais no meu carinho. E chore e se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Teve mais. amar mais do